Atenção, Kranzebeck! É o top de 4, já vai! Já vai! Fala aí, T-Pain, o que você gosta? Eu gosto de jogos! Haha, boa! Começar logo. Eu gosto de jogos de diversão! Pensando mais uma vez. Sai da frente que eu tô com o casco vermelho. Hoje a gente tá aqui reunido mais uma semana pra falar da maior série de games de todos os tempos, cara. Super Mario Brothers! E eu acredito que esse é o personagem mais popular do mundo. Por mais que algumas pessoas falem, nem todo mundo conhece Hadouken, mas todo mundo conhece o Mario. Que Mario? Pra quem ainda não sabe, dando muito mole, eu sou o Ninja Inimigo. E junto comigo aqui nós temos o Ilaps. Olha atrás do seu armário agora. Nós temos aqui também o Mestre Splinter. Fala aí, galera. E hoje nós temos um convidado especial aqui, o Senhor da Eternidade. Cara, o Mario tinha pequeno, essa é a verdade. Ele não tinha comido o cogumelo ainda. Nós estamos trazendo a vocês mais um episódio diretamente do nosso site. Pra quem ainda não conhece, tá dando uma olhada, www.baixofeitosoco.com. E pra quem ainda não mandou e-mail, tá dando mole, devia estar mandando e dando ajuda pra gente, é eugostodejogos@baixofrentesoco.com. Essa semana nós vamos tentar desvendar o grande sucesso do Mario e muito mais depois dos e-mails. Aí, por acaso chegou o e-mail hoje? Temos sim, cara, caraca! Mais uma semana com e-mails. Mas olha só, não é só porque a gente tá recebendo e-mail que a gente vai deixar de inventar, não. Tudo tá sendo inventado e arquivado pra uso posterior. Porque quando a galera que já mandou parar de mandar e não ter mais ninguém mandando e-mail, a gente tem que ter um repositório de e-mails fakes pra poder ler aqui pra galera, né? Sim. Óbvio, daqui a 2 anos a gente vai estar falando do lançamento do StarCraft 2, mas beleza. Vambora. Cara, dessa vez o e-mail é do Lenda Suburbana. O cara é bom, o cara tem nickname de CS. E ele diz aqui, ele diz assim, ó: gostaria de saber se um dia vocês têm planos pra fazer podcast sobre World of Warcraft, Blizzard, BioWare e Star Wars, cara. Óbvio! Que não, porra, que isso, cara? Tu não vai querer falar sobre Star Wars, meu irmão? Eu vou. E ó, mas Star Wars no mundo dos games, quer dizer, né? Óbvio. Shadows of the Empire, Super tudo... Star Wars e Super Nintendo. Eu nem me preocupo porque tudo se resume em jogos e diversão. Então, cara, chega lá, não adianta. O podcast sobre World of Warcraft, by the way, tá mais próximo do que você imagina. Guarda aí, fala aí. A gente só precisa de gente que conheça alguma coisa do jogo, né, cara? Ninguém que tem experiência. Ninguém sabe jogar. Quero deixar que ninguém que nunca jogou o WoW. Cara, vamos aproveitar o espaço aqui e pedir também pro pessoal fazer como o Lenda Suburbana fez, né? Mandar sugestões de temas que vocês querem escutar aqui no nosso podcast. Com certeza absoluta, sua opinião vai virar tema. Porque a gente faz isso pra vocês. Aliás, muito em breve a gente pode começar a fazer os podcasts sob demanda, né? Botar umas enquetes no site. O que você acha disso, Ninja Inimigo? Pô, eu acho ideia genial. Podcasts. Só que essa ideia só vai funcionar quando a galera começar a acessar o site em massa, e não quando o nosso site continuar sendo uma coisa do guia. Eu recebi hoje um comentário de um cara que, pelo que eu lembro, o nick CS dele é 30 centímetros. Ele veio falar que o site está muito maneiro, que surpreendeu ele, que tá muito legal. Mas eu queria deixar registrado que só a boca a boca não vale. Eu quero ver no site o comentário dele registrando essa opinião. Pô, senão é muito fácil. É só ligar pra mim e dar opinião. Não vale, tem que botar no site. Não adianta só a boca não, tem que botar a mãozinha também. Com certeza. Tivemos também os comentários avulsos nessa semana sobre o último podcast no site e tal. E um que eu achei muito interessante foi do Zuqueta, né? Ele tava comentando no post, lembrando que a gente esqueceu da belíssima cena de banho da Chun-Li no longa-metragem animado de Street Fighter. E a gente não esqueceu, só que teve muita coisa que a gente deixou de fora mesmo, porque senão o podcast ia ficar infinito e a chuva de críticas ia ser sinistra. É legal que quando a gente coloca o podcast no site, tem um espaço de comentário onde a intenção é continuar discorrendo sobre o assunto do podcast. O seu Zuqueta mandou muito bem aí na sua colocação. E se você ouvir um podcast e achar que tá faltando alguma coisa, pode continuar a interação via comentário. Com certeza. Link da cena de banho eu vou botar aqui no post, vocês podem olhar depois. E teve uma outra cena muito maneira do longa, que vale a pena comentar, que é a cena que tem depois dos créditos. Não é do caminhão? Cara, exatamente. Pô, essa cena é clássica. É muito aleatória, cara. É o clássico bison do caminhão, moleque. Eu não acho nada aleatório, passa, cara. Se você quisesse matar muito uma pessoa que estiver andando no meio da estrada, não vejo uma... Cara, quem precisa de Psycho Crusher, cara? Porque no final do Street Fighter, o que, que você faz? Você começa a caminhar em direção ao pôr do sol. É o que o Ryu faz. Ele tava caminhando, sim, em direção ao pôr do sol, só que numa estrada. Aí o bison falou, ah, foda-se, eu vou matar ele nessa estrada mesmo, com um caminhão e o caramba, vai com Deus. Aparece. Ouvindo música de caminhoneiro no rádio. O Ryu só olha pra trás e fala, é o bison, pula, faz uma posição que vai dar um tchak tchak tchuruget e acaba, congela a imagem e faz... Ele erra o comando e sai só um chute forte. Eu vou admitir, eu vou abrir meu coração e vou admitir que a cena depois de crédito foi a única cena que me fez chorar. Né? Uma coisa interessante do filme também, isso é uma coisa que tá na minha memória, pode ter, ser falha, mas eu lembro que um outro easter egg do filme é que um pouquinho antes da cena do caminhão, quando ele tá na estrada já, ele passa por um posto de gasolina, e o posto de gasolina tem uns letreiros, um dos letreiros é tipo T-Rock Hamburgers, alguma coisa assim. T-Rock Burgers. É porque só você gosta do T-Rock, cara, aí você reparou nisso. Pô, o cara é maneiro, pô. Teve também o Goku Gustavo, que comentou aqui pra gente, cara, o podcast tá sensacional, Rio Litros, muito bom, continue assim. Pô, Goku Gustavo, valeu, brigadão, obrigado pela força. Extremamente relevante, continue sempre assim. Continue rindo Litros. A Sony resolveu finalmente comercializar, com 4 anos de atraso, o PlayStation 3 oficialmente aqui no Brasil. Eu nem, sim, sabia que não era comercializado oficialmente. Sim, o que acontece é o seguinte. O PlayStation 3 que você comprava aqui até semana passada, esses PlayStations eram importados e eram vendidos aqui como produtos importados. Eles não eram submetidos a testes da Anatel, de conectividade, aos testes do Inmetro. Eles, por exemplo, não vinham com o cabeamento de eletricidade do Brasil, que agora mudou esse ano, recentemente. Aquele maldito cabo, meu irmão. Caraca! Maldito cabo de três patinhas! Esse PlayStation que a Sony está lançando aqui, ela enviou para fazer testes pela Anatel. A Anatel reprovou o PlayStation. O Wi-Fi do PlayStation não foi aprovado pela Anatel de primeira, não. Submeteu o Metro para fazer esses testes de resistência à temperatura, essa questão do cabeamento do plug. Porque quando você compra o PlayStation que você traz dos Estados Unidos ou que o pessoal importou, escrito assim: não utilize o aparelho em temperaturas acima de 30 graus. Ou seja, traduzindo, não use no Brasil. Gente. Não usa no Brasil, né? Quando eu peguei o manual do PlayStation 3 e ele não usa esse 30 graus, eu falei, pô, campo não venda pra brasileiros. Só use, né, no inverno, quando, de noite. Sony, esse aparelho que a Sony tá vendendo tem garantia de um ano. Se você comprar aí numa magazine dessas, você tem a garantia da Sony, que não vale no território brasileiro. Essa vale. E tem um suporte por telefone também. Mas ele sai muito mais caro, né, cara? Ele tá saindo R$1.999, enquanto as importadoras normalmente estão conseguindo fazer um preço de, sei lá, 1.200 e pouco. Pois é, ele sai mais caro, cara, mas o pior não é isso. O pior é que quando você calcula todas as tarifas que são empregadas em cima do videogame, a reportagem da Globo fez isso. O preço sai mais ou menos nessa faixa. Por exemplo, esse cara que importa e vende aqui, Ele não tá fazendo teste pro Anatel, nem pro Inmetro, nem nada disso. Isso é um custo. Sim. Ele não tá dando suporte pra você por telefone. Isso é outro custo. A logística dele é diferente. Ele só importa e vende na loja dele. Não é o que a Sony quando tá fazendo. Quando dá a luz vermelha, tem... é você que manda um abraço, história, sozinho. Um abraço. Entendeu? É uma série de fatores que vai subindo o preço. E fora que a taxa de importação de videogame aqui no Brasil é ridícula. Sabia que eles são incluídos na taxação de jogos de azar? E isso é um dos motivos de eles serem tão caros. Sabe por que eles são incluídos no jogo de azar? Não faço ideia. Eles têm a justificativa de que vicia e faz mal. Caralho. Não, viciar. Bullshit. É muito bullshit. Isso é vicia. Não, não, vamos, não vamos ser hipócritas. Que vicia, vicia. Cara, eu jogo há 18 anos e não sou viciado. Eu jogo todo dia e não sou viciado. Eu posso afirmar pra vocês que vicia porque eu já fui viciado. Eu já fui viciado de ficar catando moeda em casa pra juntar 30 centavos e no fliperama jogar The King of Fighters 96. Não, peraí. Fliperama vicia, diferente. Cara, videogame vicia. É uma coisa, cara. Vicia o quê? Tu acha que eu era viciado em pegar a alavanca na mão? Pô, com certeza, cara. Por isso que eles inventaram aqueles controles especiais que imita o controle de arcade. É, adivinha quem comprou um recentemente? Vocês dois. Eu. Eu comprei. Nós dois. Então, Brad, então vai dizer que você não gosta de pegar nada. O mercado de jogos, o mercado de games hoje em dia, movimenta mais dinheiro que o mercado de cinema. E cinema... Isso já há 10 anos. E o cinema é considerado cultura. Por que os games não são considerados cultura? Cara, eu aprendi inglês, 80% foi jogando videogame. Eu não tô de brinks. Final Fantasy. Com certeza, cara. Zelda, Final Fantasy, todas essas paradas me ensinaram inglês. Eu fui pro curso como complemento pra ganhar um canudo. Que se dane o resto. É a barra no canudo, né, não, cara? E como o PlayStation 3 até hoje foi a única coisa da nova geração que resistiu à pirataria, talvez pra Sony vale a pena você subsidiar a venda do aparelho pra você tentar ganhar em cima de jogo. Não, vale muito a pena. Olha só, quero fazer um podcast sobre pirataria, sobre todas essas paradas, mas eu vou tentar ser breve nesse assunto. Eu acho que o PlayStation 3 tá trazendo uma nova maneira de enxergar os jogos. Por exemplo, jogo pirata no PlayStation 3 não tem. Então, se você tem um PlayStation 3, você está acostumado a ou alugar jogo, que é uma coisa das antigas, ou comprar um jogo original. Dá o seu jeito em comprar. Isso faz você ser mais elitista, comprar só os jogos bons. Faz você dar valor ao jogo. Você vai querer explorar todos os conteúdos do jogo que você comprou. Sim. Afinal, ele foi caro. E uma coisa também que é muito interessante que isso faz, ele tá preparando você pra um novo tipo de mercado. Que a partir de agora, a próxima geração de games vai ser tudo downloadable. Vai ser tudo DLC. Não vai ter mais. Fora que o PlayStation 3 não é só um videogame. Ele é o melhor tocador de Blu-ray disponível no mercado. Com certeza, cara. No mundo inteiro. Até hoje. E essa questão que você falou de alugar os jogos, uma coisa que, andando de metrô esses dias, eu recebi um jornal gratuito daqueles que são distribuídos pela rua. Site de jogos promove a troca de cartuchos e CDs entre os jogadores. Aí eu fui uma olhada no site, www.trocajogo.com.br. Ele é um site que o objetivo é você se cadastrar e cadastrar os jogos que você tem a oferecer. Cadastra os jogos que você queria jogar. Ele faz lá um sistema de matchmaking, tem um algoritmo lá pra descobrir se tem disponível ou não. E você troca os jogos com outras pessoas. Ele tem um sistema de rating, eu acho, de reputação, pra saber se a pessoa é confiável ou não. É muito maneiro. Aproveitar o espaço aqui que a gente está fazendo, divulgando projetos interessantes, eu quero divulgar o projeto Jogo Justo, cara. O Moacir Alves Júnior, ele tá fazendo uma parada muito. Votem nele. Não, ele é candidato a alguma coisa, ele não é candidato a nada, não. Ah, se ele não for, ele vai ser um dia. Votem nele. Verdade. Ele fez esse projeto que se chama Jogo Justo. Se vocês estiverem curiosos pra ver, é www.jogojusto.com.br, né? E a ideia por trás desse projeto é diminuir a carga tributária nos jogos importados vendidos aqui no Brasil, né? A gente tem 80% de imposto em cima do preço de um jogo. Então, um jogo que tá saindo a R$300, R$280 numa loja, a gente pode comprar eles por R$99 se a gente conseguir fazer isso dar certo. E vai valer. Sim, qual é a situação dos jogos? A situação dos jogos é que se você compra nessas grandes magazines, que são empresas que pagam muito mais imposto do que os importadores, os pequenos importadores, você paga num jogo novo R$250. Ou mais, às vezes. Às vezes mais. Às vezes, quando jogos mais badalados, assim, tipo Pro Evolution Soccer ou FIFA, chega a R$299 no lançamento. Isso é um absurdo, quando cara, você, absurdo. Nesses importadores menores, você encontra 150. torno de 150. Eu vou te falar uma coisa. Se você conseguisse baixar o preço a R$129, eu já acho que a galera comprava, porque esse era o preço dos jogos de Nintendo 64. Sim, sim. É claro que naquela época, os 129 de hoje é muito mais do que aquele 129 daquela época. Com a inflação, o lançamento lá nos Estados Unidos saía a $60. Isso aconteceu no México. Eles conseguiram essa vitória. E quando eles conseguiram essa redução da carga tributária, o mercado de jogos cresceu 8 vezes. Todo mundo ganha com isso. Sim. O vendedor vai vender mais, o jogador vai comprar mais. Isso, com isso acontecendo, o governo vai ganhar mais. Mas fora isso, cara, tem aquela questão também da... É uma matemática simples. O governo taxa lá no alto os jogos e quer ganhar muito cada jogo. Ou seja, não, ninguém compra o jogo original. Ou seja, ninguém paga os impostos que o governo quer. Se ele baixa o imposto, todo mundo compra mais jogo. Logo, ele vai ganhar mais dinheiro taxando menos, cara. É simples. É simples a matemática. E a gente só tem que fazer a galera abrir o olho. É tão simples a ponto de que você tem no Brasil o maior polo industrial da América Latina, que é Manaus. E pra você fazer um jogo de videogame, você só tem que queimar um Blu-ray, imprimir um encadernadozinho e fazer aquela caixinha. Na prensa. Acabou. E você já foi pra Manaus? Você tá dando subsídio pra tanta coisa que o nego fabrica lá, pô. Então, tá loteando a Amazônia. Lotei a Amazônia. Dá um pedaço pra cá pra fazer jogo lá. Vou pedir pra todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, dá um apoio pra essa causa, que é muito nobre. Se você tiver um Twitter, posta lá a hashtag Jogo Justo. Jogo da Velha, Jogo Justo. Exatamente. Jogo da Velha, Jogo Justo. Se você pode gastar 5 minutos do seu dia indo no site deles, dá um pulo lá, lê e tenta divulgar isso pros seus amigos, porque, cara, se isso acontecer, vai mudar muita coisa aqui. Duke Nukem Forever, mais conhecido como Duke Nukem Forever, né? Depois de quase 3 anos de sem notícias e de 13 anos desde a época em que ele foi anunciado, Forever. Os fãs podem ter uma nova esperança, porque rumores na internet estão dizendo que a empresa responsável pelo jogo Borderlands, vocês devem conhecer, e o nome da empresa é Gearbox, parece que ela que vai tomar as rédeas da empresa, então parece que o jogo finalmente vai ser lançado, depois de 13 anos, no final desse ano. Vai ser lançada uma demo jogável do jogo. Caraca, final do ano, cara. Vamos esperar. Caralho, ficou muito empolgado. Vamos esperar que dessa vez nenhum babaca resolva matar gente no cinema e falar que foi inspirado pelo Duke. E assim o jogo pode não ser banido no Brasil. Seria muito legal, porque eu queria jogar. Até parece. Mas não tem mais o que fazer, cara. Eles já bloquearam CS em Lan House, já botaram a gente pra jogar CS com arminha de bolinha e todo mundo vestido de palhaço. Já Aliás, peraí. Aliás, isso mais maneiro do que o CS normal, cara. Na moral, elas. Não. Foi até uma discussão que a gente teve recentemente aí, eu e o inimigo, sobre essa nova geração, a geração Teletubbies. A geração que foi imposta as coisas com filtro de violência, o filtro fricazoide. A divisão relaxante. Não, relaxante. Essa geração é a geração restart. Cara, pior que o Mestre Splinter tá certo, cara. Essa geração que rolou toda essa censura de violência cresceu e hoje ela é a família restart, cara. Não tô de brinks. Sério, cara, o cara, ele é baixinho, ele é gordo, é narigudo, usa um macacão, na moral, quem usa macacão, é encanador, e mesmo assim, os seus jogos totalizam mais de 210 milhões de unidades vendidas, fazendo o cara ser o maior best-seller de games de todos os tempos. O cara participou em mais de 200 jogos diferentes, faz um puta sucesso com as mulheres dentro e fora do jogo. Aliás, dentro do jogo ele pega a única mulher do reino, né? Como é que os cogumelos se reproduzem? Eles têm... Existem cogumelas, não? Não, acho que não. Então que nem os Smurfs. Pô, mas os Smurfs tem uma, cara. Não, mas a Smurfette só foi aparecer depois. No começo não tinha ela. Quando a Smurfette aparece, ela é enviada do Gargamel. Sério? Ela é infiltrada. É verdade. E ela não era nem loura. Ela tinha cabelo preto. Era uma aí. Dark Smurfette no infeta. Esse conhecimento do lápis me assustou agora. Melhor de continuar com o Mario. cara é praticamente uma enciclopédia da cultura inútil. Amantes de jogos de diversão. Hoje estaremos aqui reunidos para falar sobre os irmãos Mario. Aliás, peraí, uma dúvida que eu sempre quis saber. Que Mario? É isso? Dúvida? Que Mario? Mario, aquele saratário. Eu sempre quis saber se irmãos Mario é por causa do sobrenome mesmo. Se o nome deles é Mario Mario e Luigi Mario. É Mario Mario, o Luigi é Luigi Mario. Pô, todo mundo sabe isso, cara. Não, cara, Mario, porque Mario. A Nintendo, acho que teve um lance que a Nintendo desconfirmou que isso era verdade. Mas isso não faz sentido eles serem irmãos Mario, se não for. O Mario é tão mais protagonista que o Luigi que o cara põe até o nome dele no sobrenome do irmão, cara, na moral. Ou o nome do Luigi, o nome do Mario, não é Mario. Mario é só o sobrenome. Tipo Santana, tu chama teu mecânico pelo primeiro nome? Fala aí, Evandro. Nunca é. Aí, Santana, beleza? Meu carro, tá bom? Já suspensão, beleza? Que Santana! Exatamente. O cara encanador, vai pelo mesmo princípio. É, é Silveira, semana que vem tô passando aí pra pegar um negócio, hein? Falou, valeu? É, exatamente. Tem essa, o Luigi ele é o mais novo ou o mais velho? Segundo a enciclopédia suprema do conhecimento mundial, a enciclopédia do Diderot e d'Alembert. É, não, a enciclopédia do Diderot e do d'Alembert lá na Renascença. O Luigi é o mais... É porque ele é magro, né? O Luigi faz exercício. O Luigi vai... Cara, olha só. O Luigi é aquele cara que é o mentira fortinho, que vai pra academia. Mas quando acontece a merda, ele é um cuzão, porque ele não tem experiência de ele fica chorando. Ele tem experiência. Oh, não. Não. Oh. Oh, Dudu, cadê meu whey protein? Não, o Mario não, cara. O cara é que... Meu... Mas ele é tipo... Entendeu? É o cara que tem a experiência mesmo, apesar de não parecer. Se você coloca a foto do Mario, aquele gordinho encanador, na capa de um jogo qualquer, o jogo vai vender horrores, moleque. Eu digo mais, cara, não precisa vender, não precisa ser na capa do jogo, não, cara. Botou o Mario na capa do pirulito, meu irmão. Vai ser o pirulito mais vendido da Suazilândia. Caraca, deve ter um distrito só do Mario no Japão, assim. Se bobear, você não pega ônibus, você traveca dentro de canos. Você entra num cano e ainda faz... É a fórmula secreta do sucesso, cara. A gente tem que descobrir uma fórmula dessa. De repente, se a gente fizer um mecânico gordo careca... Eu acho que aqui no Brasil ia fazer sucesso se fosse um taxista, hein, cara. Pô, você acha? Não, melhor. Taxista não, cara. Cobrador de ônibus. Caraca! Eu compraria esse jogo. Porque, meu irmão, o cobrador de ônibus é um cara habilidoso. Ele tem boas habilidades mentais, porque ele tem que fazer conta rápido, de cabeça. Manuais também, cara. Manuais. Ele pega o papel e fala... Você não tá entendendo. Toma aqui, ó. Eu encontro muito cobrador de ônibus que tem o poder de deixar a unha do indicador crescer a níveis absurdos. Sim. Pra ele poder catar as moedas, meu irmão. Olha só, habilidades que o cobrador de ônibus tem que ter. Matemática. Com a gilete, na hora que der barba. Porque tem que deixar só o bigode. Não pode ficar com a barba completa. Tem que saber pegar duas moedinhas de um real e bater no ferro. Para dar o sinal pro motorista que ele já pode fechar a porta, perfeito. Já desceu. Tem que ter uma força no bíceps, que quando passa a velhinha, pessoas idosas, assim, ele tem que ajudar a virar a roleta. E na posição que ele tá, virar a roleta é um negócio complicado. E o nome dele, o nome dele vai ser Michael. Caraca, fechou. Mas, hein, Michael. E no começo do jogo, mas... Sou eu, Michael. E o cara, se ele for indo do Rio de Janeiro, tem que ter sangue frio para poder, no momento de tensão... E mais, se ele. E além de tudo isso, ele tem que ser motorista. Porque se o motorista se fuder, tomar uma picada de abelha no meio da via expressa, ele tem que ser... E o motorista, cara, vai ser o Luigi. Mas agora tem uma nova classe de motoristas, cara. Que são os motoristas desses micro-ônibus que não tem mais cobrador. Caraca. Esses caras foda, porque o maluco. Aí, tem que ter além de, ele dirige com um cotovelo. E tá trocando dinheiro com os olhos e com a mão, entendeu? E ele tá com um olho olhando a pista, ou não, e o outro olhando o dinheiro. Aqui preocupou, senhora. Aí o Mario... Mario. Voltando pro Mario. Que Mario? Que Mario? Mamma mia. Cara, tudo começou, né, com aquele grande visionário que foi o Shigeru Miyamoto. Eu gosto de chamar esse cara de visionário... Porque eu gosto de chamar ele de um grande cagão. Esse cara, ele é o responsável pela Nintendo limpar a bunda com notas de $100, cara. Porque, é sério, o cara trouxe dinheiro infinito pra Nintendo. Ele inventou uma máquina de imprimir dinheiro, né, cara? É, esse cara, ele tem que, no mínimo, ele deve pagar o presidente da Nintendo, né, cara? Pra poder ser presidente. Porque esse cara é muito mais importante que o cara. Cara, ele começou com o presidente da época da Nintendo, contratando ele, falando pra ele fazer um jogo que ia ser o grande sucesso da Nintendo, que ia lançar, competir com o Pac-Man. E o cara falou, pô, tem que fazer um jogo, assim, com um personagem carismático, e vou lançar, e vai ser o maior sucesso. Aí, quem é que fazia sucesso na época? Era o Popeye. Ele falou, vou fazer um jogo do Popeye e tal. Só que se hoje em dia já é complicado você arranjar o direito dessas paradas, imagina naquela época, sem internet. Pois é, pode ver que... Ainda mais com o Popeye, né, cara? Pode ver que até hoje não tem jogo do Popeye direito. Quando tem um jogo é muito ruim. Popeye... Se alguém conhece algum jogo bom do Popeye, manda e-mail pra gente, fala que eu tô muito afim de jogar. É, o Popeye era particularmente famoso lá no Japão porque tinha mangá dele naquela época. Durante muito tempo teve mangá do Popeye. Tá de brinques comigo, tinha mangá do Popeye. Sério? Com certeza no mangá do Popeye a Olivia tinha peito, moleque. Procurei, Olivia Boobs. Ele queria fazer e não conseguiu os direitos, porque naquela época era meio complicado. Então ele resolveu criar um jogo chamado Donkey Kong, em que tinha um macaco, um gorilazão bolado que roubou uma menina, uma garota, e o... O que, que ele fez, né, cara? Ele transformou o Brutus num macaco, mudou a cor do cabelo da Olivia... Exatamente. E pintou o boné do papai de vermelho. E botou um bigode, pô. Adicionou no bigode. O Popeye ficou conhecido como Jumping Man. O Brutus ficou conhecido como Donkey Kong. E a Olivia ficou conhecida como Pauline. Cara, Pauline. Não era a Princesa Cogumelo. E eu não sabia disso até, tipo, 40 minutos atrás. Mas ó, ele não era Mario nessa época ainda. Ele era Jumping Man. Jumping Man. Não, eu conheço ele por outro nome. Thor, o Deus do Trovão. Caralho, quem não entendeu, clica no link que tá no post. Que era a capa do jogo do Donkey Kong. É, não, você pode ver que na perspectiva que dá pra ver o lado do martelo, tem um em alto relevo aí um trovão. No final do martelo tem a alça, igual a alça do Mjolnir, martelo do Thor, que ele gira pra voar. Aquele que for digno, se for capaz de erguer este martelo, terá o poder de Thor, o deus do trovão. Muito foda. Aliás, o Shigeru Miyamoto dizia quando queria vender a ideia do jogo, falava, cara, se você estivesse num barril rolando em sua direção, o que você faria? Jump. Eu ia levantar a mão pro alto e gritar igual o personal do Pica-Pau. Ah, é! Eu por minha. Que random! Eu entendi, cara. Se tu não entendeu, é noob. Quando a palavra barril vem na minha cabeça, eu só penso em três coisas: Mario, Pica-Pau e Chaves. Depois disso, Miyamoto viu o sucesso que foi o jogo, ele resolveu fazer o Jumping Man aparecer em todos os jogos dele, assim. E o nome dele ia ser Mr. Video. Porque o que acontece? Naquela época, no Japão, era muito popular as pessoas fazerem um personagem que ficava pulando de um conto pra outro. Um personagem de um mangá, que aparecia em vários contos diferentes, vários tipos de mangás diferentes. Ou até mesmo um personagem de televisão que aparecia em vários programas separados. Então ele queria fazer esse Mr. Video, só que... Tinha um problema que o presidente estava tendo com o dono do armazém que eles estavam guardando as paradas da empresa. O presidente da Nintendo estava devendo grana pro dono do armazém. Então o que ele falou? Ele falou: não, calma, relaxa, a gente vai te pagar. Botou a mão no ombro do cara e falou: pra ter uma prova que eu vou te dar o dinheiro, a gente vai botar o teu nome, Mario, como nome do nosso personagem principal da nossa franquia aqui de jogos que a gente vai lançar. Aí o cara falou, gostei. Era Mario Segale, Mario Segale, não. Mario Segale. Mario A. Segale. Ele era italiano. Ou Senhor Barriga, como você preferir chamar. Senhor Barriga, ele chegou lá e falou, me pague o aluguel. Aí não tem jeito, né, cara? Mas a ideia inicial de profissão pro Mario é ser carpinteiro. Porque carpinteiro simboliza trabalho árduo e tal. Mas aí chegou, sei lá, o estagiário da Nintendo olhou a foto e falou: caraca, o encanador! Aí o Shigeru Miyamoto olhou e falou: esse cara é um encanador. Esse cara que falou que encanador fumou qualquer erva, né, cara? Com um cara de macacão. bigode, boné, pode ser qualquer coisa, mecânico, cara. Peraí, se tivesse agachado, tivesse um cofrinho, ele ia ser um mecânico. Vocês lembram daquela novela Carrossel? Lembra o pai do Jaime Palilo, o gordinho? Ele usava macacão, cara. O pai do Jaime Palilo era mecânico. Ele usava um macacão, tinha o bigodão e era mecânico. É o pai do Jaime Palilo. Jaime Palilo é filho do Mário, cara. É, tem até uma cena muito bonita que eu sempre que eu lembro, ver as lágrimas na minha cabeça, que quando o Jaime tava tendo problemas na escola, porque tava todo mundo chamando ele de gordo, sacaneando ele, a professora Helena foi falar com o pai dele. Não, você tem que falar pro Jaime pra ele não se preocupar com isso, porque cada pessoa é do jeito que é e as pessoas vão aceitar ele do jeito que ele é. Aí ele fala, obrigado, professora. Aí ela estende a mão pra apertar a mão dele, aí ele fala, não, professora, minha mão tá suja de graxa, ela, e a minha tá suja de giz. Aí ele aperta a mão dela, porra, cara, a professora Helena era uma personagem muito foda. Pô, por isso, cara, e o pior que eu viajei na profundidade quando você falou que era igual o Mario e começou a contar a história quando você falou. Aí ele estendeu a mão pra ela, eu pensei já ele mandando um. Here we go! A ideia inicial era ele ser um carpinteiro, né? Só que aí o estagiário falou... Olha, encanador! Aí o cara falou, pô, encanador, tá aí. Vamos lançar um jogo em que vai ser os irmãos Mario e eles vão ser os encanadores nos esgotos de Nova York enfrentando tartarugas e monstros. Fechou. É isso. E esse foi o primeiro jogo da série, Mario Brothers. Na época, por causa das limitações gráficas, eles fizeram ele com um macacão azul, né, a roupa vermelha, e o Luigi só mudou a cor, botou verde. Na época eles tinham o mesmo tamanho e tal, só que eles falaram, pô, a gente não vai conseguir desenhar um rosto dele maneiro, a gente não tá legal esses gráficos. Aí virou o cara e falou, faz o seguinte, bota um nariz grande nele, um bigodão que tampa a cara de tudo e fica maneiro. Aí fizeram isso, fecharam o Mario como ele é hoje por causa das limitações gráficas na época. Aliás, o estagiário depois olhou de novo e falou, ih, um bigode, ele é italiano, né? Falou, é italiano. É. Com esse nome, né, cara? Super Mario Bros. Foi lançado, foi o primeiro jogo em que o Mario tem que salvar a Princesa Cogumelo, né? Na época não tinha esse negócio de Princess Peach, o nome dela era Princess Toadstool, como é que se fala? Toadstool, sei lá. E ela era a Princesa Cogumelo. Nessa época, eu nunca entendi qual foi o passo que eles tomaram pra chegar nesse nível, porque eles estavam nos esgotos de Nova York enfrentando tartarugas e monstros. Ninja, né, cara? Um determinado olha só, momento... cara. Peraí, eles estavam no esgoto, cara, enfrentando tartaruga. Porra! Tartaruga no esgoto é o quê? Eles saíram dos esgotos e foram parar no reino dos cogumelos, cara. Eles estavam nos esgotos de Nova York, saíram, foram parar no reino dos cogumelos, onde todo mundo tem cabeça de cogumelo. Aí um... Não, é pelo seguinte, naquela época, em Nova York, as drogas principais ainda eram o pó de anjo e o LSD. Só que pó de anjo era muito caro. LSD era mais acessível. Aí já viu, né? Aí derivou do final do Esculomania, né, cara? É, e fora o chazinho, né, cara? O Mario e o Luigi, eles tomavam muito não, chá. Não, essa é a minha teoria. A minha teoria é de que no final de Mario Bros., seguindo a cronologia do jogo, eles tomaram um chá de cogumelo antes de sair dos esgotos de Nova York, tomaram um chapa fix, ficaram chapados pra sempre. E eles acham até hoje que estão no reino de cogumelos lá, abandonados nos esgotos. É, e a princesa Peach que eles acham que estão salvando, na verdade, é só uma prostituta que trabalha no claro Bronx. Claro que não, cara. Presta atenção. Acompanhe meu raciocínio. Não existe, até recentemente, não existia nenhum jogo em que você podia jogar com Mario e Luigi ao mesmo tempo no Mario Brothers, certo? Bem. Então, você não pode jogar com os dois ao mesmo tempo. Então só um dos dois chega ao final e pega a princesa. Mas eles estão numa alucinação. Então é um pegando o outro, meu irmão. Pode ser também. Ou pior. Como a gente não vê os dois juntos, eles podiam ser a mesma pessoa. Clube da luta. Olha o spoiler aí. Você não viu o filme, se fudeu. É. Não, tem a regra clara, né, cara? Como é que é se chama mais de 10 anos? Mais de 5 anos. Olha só, vocês estão falando que não tem explicação pro Mario sair dos esgotos de Nova York pro Reino Cogumelo. Se você olhar com uma boa fonte de informação, o filme do Mario... Não, filme... não, eu não vou deixar você terminar. Tem informação aí, e filme aí, do aí, Mario não, deixa fase. Falar, porra. Doce traseiro. Vocês já esculacharam as minhas tartarugas ninjas aí, eu com o Mesh Sprinter tenho o direito de falar. É verdade. Olha só. A parada é a seguinte, a Daisy. O Luigi era apaixonado pela Daisy. A Daisy era da Terra. A Daisy tava cavando embaixo da ponte do Brooklyn atrás de ossos de dinossauros. Só que tinha um inimigo, tinha uma máfia na história do filme, que chama da companhia de construção, chamada Scapetti. Você nunca viu o filme, não? Eu não lembro. Eu vi quando eu era pequeno. Não, eu não lembro da Daisy, cara, porra, no filme. O que acontece? Tinha uma rixa aí, a galera queria. O lugar onde ela tava cavando atrás de outro dinossauro, tinha uma companhia de construção que queria aquele lugar pra fazer uma construção. E era meio mafioso a galera. Então, o neguinho tentou dar um sumiço na Daisy. Explodiram, deixaram ela numa caverna que ela tava fazendo a escavação. Aí o que acontece? O Luigi foi salvar ela, o Luigi e o Mario. Só que aí, no meio dessa confusão, eles encontraram uma porta, um portal de interdimensional, onde eles acabaram parando num reino onde uma raça humanoide surgiu a partir dos dinossauros. Por exemplo, o Bowser e na verdade, o Rei Koopa, né? E todos que é o Dennis Hopper. Que é o Dennis Hopper. Deus o tem. Falecido, recentemente falecido. Você lembra que tinha a princesa no filme? Não lembra nem de mim? Lembro. A princesa do filme é a Daisy, não tem a Peach. Entendi. Eu associei ela à princesa cogumelo. É. Pô, isso é foda, cara. É tão ruim que é foda. É tão ruim que ele tá na lista de filmes pra se ver antes de morrer. Porque o Luigi é o John Leguizamo, cara. É verdade, cara. O John Leguizamo depois ele... E ele voltou a contracenar com o Koopa, também conhecido como Dennis Hopper, no Koopa. Terra dos Mortos. Dennis Hopper que morreu recentemente, né? Caraca! Dennis Hopper morreu esse ano, há uns meses. Tem, tá aí a nossa homenagem. Todo mundo que quer fazer uma homenagem dele, veja o filme do Super Mario. Além do Bob Hoskins, que era o... Porto Vera, cara, o cara atuou bom pra caralho e foi fazer porra de fundo do Mario, cara. É dinheiro, cara. E sobre a Daisy, esse filme, que era o nome dela, acho que é Samantha Mathis, ela participou do The Punisher junto com o John Travolta, né? E com. Ela não é velha, cara. Não, ela deve ter uns 40 anos agora. Ela é novinha, devia ter 20 e pouquinho. E ela teve um papel pequeno aí também na série, no seriado de Lost, como Olivia Godspeed, um membro da iniciativa Dharma. É, a galera tá aí, cara. Essa galera de Mario, pô, viu? O Mario serviu como trampolim. Qual a explicação do Mesh Sprinter? Do Mestre Sprinter? Ou como diria... Falou dos atores. Ou como diria o Comandante Cobra, o Mestre Inimigo. E além do Bob Ross que do Mario, alguém muito famoso também por aparecer vestido de Mario é o Ron Jeremy, né, cara? Quem? Porra, não sabe quem é Ron Jeremy? Me falha a memória, vambora. Você sabe. Parou. O Ron Jeremy foi um grande ator pornô aí na década de 70, quando ele era um cara que tinha um físico, né? Pô, o cara era forte. Vocês estão bolados comigo peludo. Porque eu não sei que eu não conheço um ator pornô. Vai se f*** todo mundo aí. O maluco fez 1.500 filmes, cara. Cara, se o cara fez mais de 1.500 filmes, a probabilidade de ele estar em qualquer filme que você pegar é muito alta. Eu tenho que cortar isso, cara. Pelo amor de Deus, vamos voltar pro Mario. Ele fez mais filme do que o Mario fez jogo. Não, mas é porque eu tô falando dele, porque ele tem várias fotos dele vestido de Mario. Pronto, acabou. Vamos voltar pro Mario. Que Mario? Inclusive, cuidado com o Jeremy atrás do seu armário. Cara, ele tinha que salvar... Eles foram parar no reino dos cogumelos e eles tinham que salvar a princesa cogumelo, que foi capturada por uma tartaruga, meio dragão, sinistra, que tinha roubado ela e levado pra um castelo aleatório. Eram 8 castelos que eles tinham que ir e eles tinham que procurar eles em todos os castelos. Obviamente, eles só acertavam no 8º castelo. Todos os outros, eles chegavam lá e aparecia um infeliz homem cogumelo e falava... Oi, Mario, obrigado por me salvar, mas a princesa está em outro castelo. É, porque o Bowser, além de ser um vilão filho da puta, era um latifundiário filho da puta, cara. Cara, ele tinha território em qualquer lugar, cara. 8 era tudo dele. Ele tinha 8. Ele loteou o mundo em 8 e falou: ah, esse aqui são as minhas fazendas. Não, ele olhou pro mundo e falou: Banco Imobiliário, fechou. Sim, fechou. Cara, se o MST vai parar nesse cano aí que leva pro mundo dos cogumelos, eles iam fazer a festa, cara. Sabe que tem uma novela da Globo que imita Mário, né? O Rei do Gado, e de 96. O Mário é o Jackson Antunes, pô. E o Bruno Mezenga era o Bowser, né, cara? O Bowser. O Mario, ele consegue derrotar o Bowser no final, salva a princesa, ganha o beijinho e dá fade out pra o que acontece depois, só Deus sabe. Porque aquele bolo que ela oferece... Era um fake foreplay, né, cara? Agora, é muito, muito importante, né, que nesse trajeto todo, o Mario tava lá só tendo bolso de moedinha, né? Por que que ele... Ele é muito mercenário, cara. Ele destrói a porra toda, todos os tijolos que ele encontra pelo caminho, atrás de moedas. Não, cara, ele descobriu o segredo da vida. O segredo da vida, ele sabe não ser imortal. Ele sabe que depois de 100 moedas de ouro, você ganha uma outra vida, mano. Você ganha uma vida. Acabou. Comer cogumelo te deixa grande, pegar flor psicodélica no meio do caminho faz você soltar bola de fogo ou achar que consegue. O que a gente aprende? Depende da cor do cogumelo. O que a gente aprende? Depende da cor do cogumelo. Não, no primeiro só tinha dois tipos de cogumelo. Era um cogumelo que te deixava sinistro ou um cogumelo que te deixava mais sinistro ainda, com uma outra vida. Então, a ideia que você pega disso é, crianças... Comam o primeiro cogumelo que você vê na sua frente. E tinha estrelinha também, né? Estrelinha é maneiro. Estrelinha. Cara, depois disso, teve um jogo, eles resolveram embarcar no sucesso, né, que foi... E fizeram outro jogo que eu acho um dos jogos mais random de Mario ever, que é o Super Mario Bros. 2. Que não é um jogo do Mario de verdade. Cara, não faz sentido nenhum, cara. Acho que nem moeda tem. Porque não é um jogo do Mario. Aquilo ali... É porque aquilo ali foi no meio da confusão do Lost Levels. Cara, não tinha nem cogumelo, cara. Eu sei. Sim. Que você catava o jabanete no chão e tacava. Eles no... trocaram. Porra, era irado. Pô, é irado, cara. Mas de trocar o cogumelo por rabanete? Na moral. Não, e você podia escolher vários personagens. Todo mundo escolhia, cara. A princesa, era. Porque a princesa voava. A princesa era muito. Voava, era muito roubada. É muito roubada. Esse jogo, esse Super Mario 2 que saiu aqui no Ocidente, ele era um redesign de um outro jogo da Nintendo, que era Yume Kojo, Doki Doki Panic. É o mesmo esquema daquele jogo da Mônica, Castelo do Dragão, que era redesign do Wonder Boy. Yes. Por que aconteceu isso? Porque o Super Mario Bros. 2, que saiu no Japão, que é o famoso e famigerado Lost Levels, os caras da Nintendo americana falaram assim: cara, esse jogo é muito difícil pra ser lançado nos Estados Unidos. Não vai fazer sucesso, entendeu? Porque o jogo era muito difícil. Se você for no... Eles no, olharam e reconheceram. Eles reconheceram que era coisa de japonês, né, cara? É, cara. Se você for no YouTube procurar Lost Levels, você vai ver como é que era o negócio, cara. Era tipo assim, era satânico, sádico, masoquista do inferno o negócio. Tem um programa lá no Japão, é um programa sobre videogames, que aí tem um capítulo que é sobre o Lost Levels. Aí mostra lá o carinha do programa jogando o jogo. Aí tem uma hora que o cara lá, ele dá pra um estagiário lá no nível 1-2. O nível 1-2 tem um esquema de ficar com 128 vidas. Que é um bug lá que você fica pulando em cima da tartaruga e pulando na caixinha de vida. Ah, tô ligado. O que acontece é quando você fica pulando nem na caixinha de vida. Você fica pulando na tartaruga, caixa da tartaruga indo e voltando, e você ganhando pontos. Quando você passa em cima da faixa de pontos, vira vida. Então você pode deixar o controle em cima da mesa, que ele vai ficar pulando lá e você vai ganhar vidas infinitas. Não é infinito, é que tá. Você não pode passar de 128. É o cap de vida. Porque o hexadecimal lá ia até 128 só. Então se você passasse, ele resetava a variável. Então você tinha que contar 1, 2, 3, até chegar a 128. Na verdade, 127, né? Porque era de 0 a 127. Uhum. E, pô, o cara fica louco, cara, jogando Lost Levels. Esse jogo era muito aleatório, cara. Primeiro que não tinha nada a ver com o Mario. Não tinha nenhuma história. Não tinha nada. A mínima história que tinha Super Mario Brothers, Super Mario Brothers 2 não tinha. Eu não sabia nem por que eu tava fazendo, o que eu tava fazendo. Pô, mas a história também não fazia a menor diferença. E uma outra coisa que vale a pena lembrar desse jogo é que cada personagem tinha tipo um poderzinho, menos o Mario, que não tinha nada. Então, o último personagem que você jogava era o Mario. Até o Luigi era melhor que o Mario, porque o Luigi pulava alto pra caraca. E o Mario não fazia nada demais, era só o Mario. O que o cogumelo fazia? Eu acho que, sei lá. Acho que ele era mais forte. Fofinho. Mas depois disso, teve o melhor Super Mario de todos os tempos. E é o Super Mario 3. esse jogo era muito maneiro, muito, muito, muito maneiro. Era aquele clássico jogo que já começava com vários mundos em que você ia andando, né, no mapa pra cada fase, pra retratar bem esse latifúndio sinistro do Copa, né? Olha só, se bem que quando você fala de Super Mario Bros. De todos os tempos, você tem que incluir aí o New Super Mario Bros., sabe disso? Eu acho o Super Mario 3 muito melhor que o New Super Mario Bros. Mas eu só digo uma coisa, Super Mario Bros. 3... A flautinha estraga o jogo. Estraga, mas eu só descobri da flautinha depois que eu era mais velho. Eu não lembrava, eu não sabia da flautinha. Olha só, pra quem não sabe, Super Mario 3 tinha um macete, né? Que você pegava uma flautinha e que você escolhia um mundo. Então você pulava todos os 8 mundos, ia direto pro último e zerava o jogo. E não tinha graça. Mas a graça é que naquela época que não tinha save game, você ir com as suas vidas, ligar o videogame e zerar o jogo. Isso era o desafio do jogo, cara. Muito mais desafio do que hoje em dia zerar um jogo. Cara, o videogame hoje é uma coisa muito imbecil, cara, né? Morre, tá bom, morreu, toma aí. Passa a mão na sua cabeça e cara, joga de novo, né, cara? Game Over era uma parada desesperadora. Se não tem... Naquela época, sim, bom, era nazismo era naquela desesperador. Época. Era desesperador. A geração restart de hoje em dia não sabe a dor no coração que as palavras Game Over significam. Inclusive, se eles pegam um jogo antigo pra jogar, eles não passam a primeira fase. Olha só, chato, olha só. Um jogo chato. Com certeza. Na verdade, o Game Over não era o pior coisa pra mim. O Game Over foi mal ou bem, foi uma falha sua. O pior era quando você via aquela tela deformada, aqueles bits todos bagunçados, porque a tua mãe chutou o videogame contra o teu quarto. Não, a pior coisa pra mim era quando você zerava o jogo e no final do jogo, depois de mó trabalho, aparecia pra você. Game Over. Não bota Game Over no final do jogo, cara. Game Over é uma coisa ruim. Game Over é a palavra perfeita. Game Over é quase you fail. É you fail. Eu ganhei, cara. Aí o Super Mario 3 teve introdução de várias coisas, tipo, não tinha mais só a florzinha e a estrelinha que te deixava super sinistro, tinha também a folha. Vocês lembram que a folha te dava os poderes do Guaxinim? Guaxinim. E sabe-se lá, Deus, por que os poderes do Guaxinim se faziam voar? O Mario, cara. O Mario, ele tinha um rabo de castor, que aquilo não era rabo de Guaxinim, que balançava e fazia voar, cara. Só uma coisa, né? Inimigo. Era rabo de guaxinim mesmo, cara. Castor é aquele rabo plano. Parece um rabo de castor, aquele rabo de guaxinim. Não. Os sprites parecem, cara. Castor é plano, cara. Que nos sprites parecem, pô. Nos sprites parecem qualquer coisa. O quê? Super Mario 3? Vai falar da Castor. Do High Definition, né? O Ninja Domingo falou aí a gente falou aí da parada de alta definição. Vocês já repararam que no Mario, nos jogos do Mario, a nuvem e o matinho são o mesmo desenho, só muda a cor? Pior que eu nunca reparei, cara. E eu vou tentar nunca reparar pra manter o sonho de criança vivo. Mas aí, a nuvem e o matinho são a mesma coisa, só muda a cor. Depois disso, esse jogo foi muito bom, foi muito bom. Mas teve um jogo depois que foi lançado pra Super Nintendo, que entrou pra história dos jogos de Mario, que eu acho que esse foi o Mario mais popular. É o jogo mais vendido da história, até hoje. Esse é o Mario... Paper Mario. Não, é o Super Mario World, cara. É o foi o jogo mais vendido da história de todos os tempos. E é o Mario mais popular, cara. Pô. É, peraí, ele tem o Game Shark de que ele vinha com o Super Nintendo, né? É verdade, isso é um puta Game Shark do caralho. Pô, mas... Mas, é... Não, Super mas, Mario 64 vinha com o Nintendo 64 também. Não, mas você não quer comparar o que vendeu de Nintendo 64 com o que vendeu de... Se bem que o Mario 64 vendeu 11 milhões de cópias e o Super Mario World 20. Eram épocas ali. Mamma mia! Cara, uma das coisas mais maneiras, além de vários itens novos, né, que Super Mario World trouxe, como a capa. A peninha, que te transformava no... É, na verdade, super. É... No, Na verdade, é o substituto do Guaxinim, né? É o substituto do Guaxinim. Exatamente. E, bom, realmente, vamos combinar que a capa faz um pouquinho mais de sentido, embora você não consiga voar com uma capa. Mas aí você vira... A minha capa faz tanto sentido quanto o rabinho. Mas o que você vira quando você veste a capa? Você vira... O Super Mario. Exatamente, cara. Você vira Super. O mais importante que a capa é o Yoshi. Eu acho que é a grande estreia do Yoshi. Foi a estreia do meu personagem preferido da série Mario. Peraí, Ninja Inimigo. É o seu personagem favorito e o da torcida do Flamengo também. Ah, pelo amor de Deus. O Mario é muito mais popular que o Yoshi, ó. Não. Quem é que jogava com o Mario no Mario Kart, grande? Pô, eu vou te falar que no Mario Kart do Super Nintendo, eu jogava com o Copa Tropa. Eu jogava com o Copa Tropa. Copa Tropa também. Também, todo mundo. Você e a torcida de todas as torcidas do Flamengo. Vocês e a torcida do Copa Tropa. Quando o Copa Tropa tava Taken, pegava o Yoshi. Irmão, Copa Tropa tava briga, cara. Tanto é que foi um personagem tão maneiro, que ele ganhou depois um jogo exclusivo dele, que teve um sucesso absurdo também, que foi a continuação do Super Mario World. É porque no Super Mario World, eles param de tomar chá de cogumelo. Eles vão pra Era Paleozoica, pra Terra dos Dinossauros lá. Tem várias ilhas, é tipo um complexo muito maior. Chegou o Copa e falou, cara, eu preciso aumentar meus territórios. Ele pegou a carta do War e falou, conquiste a Ásia, a Oceania e mais um continente à sua escolha. Ele falou, ah, moleque. E partiu pra o orquestra. A gente vai postar aí já vou colocar no post um vídeo do College Humor, que é o lamento dos vilões de videogame. Que é uma reunião que os vilões de videogame têm. O pessoal do boss falando, pô, é tão difícil assim a gente defender um castelo? Como é que vocês ficam deixando o cara passar? O cara só pula em cima de vocês. Eu nunca vi ninguém morrer porque alguém pulou em cima deles assim. E mais, tem vários vilões assim, tem o vilão do... Depois disso, né, depois do Super Mario World, teve o Super Mario World 2, que ficou mais conhecido como Yoshi's Island. E o que esse jogo trazia de maneiro? Esse jogo trazia, você jogava com Yoshi ao invés de jogar com Mario, só que você tinha que proteger o Mario bebê. Você tinha que pegar o bebê Mario e atravessar todo o oceano, volta pra casa dele. Só que o maguinho, que não é nem Copa, é um minion do Copa lá, um maguinho do mal, ele rouba o bebê Luigi. Ele sequestra, né? Quando você fala de seres humanos, o termo é sequestrar. Já. Ele sequestra o bebê Luigi. E isso tudo, o bebê Luigi, ele tá com o Baby Bowser. Ele foi aí a primeira vez que apareceu o Baby Bowser. Por que eles queriam pegar os bebês na cegonha? Cara, tem que ter motivo. Por que ele queria pegar a princesa? Não, esquece. Então... E depois disso, né, essa foi a última aparição deles em jogo de plataforma no Super Nintendo. Aí com o lançamento do Nintendo 64, que foi toda a promessa do jogo 3D com 360 graus de movimento, lançaram o Super Mario 64 pra alavancar o lançamento do Nintendo 64. Lançaram junto com o videogame e, cara, foi uma das maiores revoluções nos jogos, assim. Foi provavelmente o jogo que mais mudou, assim, o jeito de jogar nos consoles. O Super Mario 64 teve aquela história de novo, né? A princesa Cogumelo é capturada pelo Bowser. Só que, na verdade, ela tava chamando o Mario pra comer um outro bolo de novo. Aquela coisa. Aí o Mario... The cake's alive. Só que dessa vez, o Bowser, ele tá tentando pegar o único lugar do mundo que ele não latifundiu ainda, que é o castelo da princesa. O jogo inteiro do Mario 64 se passa dentro do castelo. E você joga entrando nas fases dentro de quadros no castelo da princesa, que foi dominado pelo Bowser. Quantas estrelas eram? 120. E não fazia sentido nenhum você pegar 7. Tudo. Eu vou te falar. Não eram 100. Pegar as 120 estrelas. Pegar as 120 estrelas foi a maior decepção da minha vida de gamer, cara. Não era um número cabalístico assim, não? Tipo, sei lá, 108. Não, era 120, não, era exatamente. 120. O que acontecia? 108 era que você conseguia zerar o jogo com 60 estrelas. 60. Alguma coisa assim. 60, Só que você ainda tinha depois o. Se você. Porque naquela época, você tinha aquele negócio que a gente tava falando mais cedo. Você comprava o jogo, que era caro. Então você tirava o suco do jogo todo. Então você pegava e queria pegar todas as estrelas. Era um desafio pra você. Quando você terminava de pegar 120 estrelas, a única coisa que mudava, cara, era que você pegava um canhão do lado de fora do colégio. Você desabilitava. Do colégio. Caralho. Do colégio? Caralho. Você pegava um canhão. Tu vê onde o nicho inimigo estudava, né, cara? Então. quando você pegava 120 estrelas, a única coisa que liberava era um canhão do lado de fora do castelo. E você pegava o canhão que te atirava pro topo desse castelo. E no topo do castelo tinha um Yoshi, que você não podia jogar com ele. Foi a maior frustração, porque, porra, caralho, vou jogar com o Yoshi, não. O Yoshi virava e te dava: toma 99 vidas, beijo e abraço, e pulava pro infinito, velho. Você zerar o jogo em 5 minutos fazendo o esquema de atravessar a parede e dando bundada no chão. Caraca, tá aí. O link tá no post. O cara que fez isso é muito sinistro. Não, não, não tinha o esquema de pegar e soltar o coelho pra poder passar pela exatamente, porta? Exatamente. É, você tem que ficar dando bundada. É, e o cara descer a escada. A escada bundada, infinita, chão, ele fica de costas, mano. Cara, aliás, uma pessoa que fica vendo essas coisas em jogo não tem mãe, cara. Não tem, cara. Não tem mãe, não tem televisão. É coreano, tem, é japonês. Antes de existir o Nintendo 64, na verdade, pouco antes, a Nintendo antes. Super Mario RPG. Que, inclusive, pra mim, é um dos melhores tal. Vou falar mais. Pra mim, é um dos melhores RPGs que já lançaram até hoje. O Pato tem razão. É um dos melhores jogos de RPG. Ele sai em maio. 13 de maio de 96, na América do Norte. E o Mario 64 sairia em junho, junto com o Nintendo 64. Cara, e eu bom, lembro que eu jogava Super Mario RPG sem saber inglês direito, mas era tão maneiro o jogo, que foda-se o que os caras estavam falando, cara. Eu pegava uma revista e via o que eu tinha que fazer pra onde ia aqui. É, e quando você acompanha a história, você vê que o jogo é mais foda ainda. É muito maneiro a história, cara. Cara, você podia jogar com Bowser, cara. Pronto. Por que o nome era RPG? Porque você levelava? Era tipo uma mistura, até na história, era tipo uma mistura de Mario com Final Fantasy, né? Tinha até tinha uma espada misteriosa, tinha um lance de que uma estrela se separava em 7 pedaços, você tinha que pegar os 7 fragmentos da estrela. Exatamente, e o jogo foi feito pela Squaresoft, cara, na época, antes de virar Square Enix. Então ele era meio essa tema de RPG. Você não ganhava das pessoas pulando, os inimigos não eram inimigos que apareciam no cenário e você tinha que pular em cima deles. Você esbarrava neles, aí você entrava numa batalha estilo RPG e você escolhia a opção ataque, item, magia, coisa assim. Pokémon e fugir. Ataque, item, Pokémon e run. É, tipo isso. E quando você atacava, você pulava em cima dele. Super Mario Sunshine. Alguém jogou isso? Pra GameCube. Você. Não. Só eu joguei isso, mas eu joguei tipo as 3 primeiras estrelas. Olha só, eu joguei 2 jogos de GameCube na minha vida. Um Soul Calibur e o Mario Kart de GameCube. Não, pô, joguei Super Smash Bros. Melee! Que era o único decente do... E eu joguei também Metal Gear Solid pra GameCube, que é muito bom, muito bom. Que é um remake do Metal Gear Solid original do PlayStation, só que com gráficos melhorados e cutscenes. Às vezes eu me pergunto, eu não sei se Super Mario Sunshine foi muito ruim, ou se o GameCube foi um fracasso tão zoado que apagou o brilho do Super Mario Sunshine. Porque ele era um jogo que seguia o mesmo estilo do Super Mario 64. No mais, você ainda podia jogar com o Yoshi, montado no Yoshi, e você tinha aquele lance de pegar as estrelas também, como o Super Mario 64 teve. Além disso, você ainda tinha um apetrecho tecnológico, que eu nunca entendi direito o que era tipo uma mangueira super sinistra, que você podia usar como um jetpack, ou pra dar dano nos inimigos, ou apagar fogo. Em silêncio, sim. Depois, foi só isso, né? Pro Wii veio o Super Mario Galaxy. Engraçado que o Super Mario Galaxy foi uma promessa de lançamento junto com o console. Quando eles estavam fazendo divulgação do Wii, que tava aquela febre, caraca, o Wii vai ser uma coisa super nova, você vai poder movimentar, vai revolucionar o cenário dos jogos e diversão. Veio, e eles anunciaram muito o jogo do Super Mario Galaxy. E o jogo do Super Mario Galaxy só saiu tipo uns 2 anos depois que o Wii foi lançado. Foi a quebra de uma tradição, né? Porque sempre sai o console da Nintendo com Mario. Exatamente. E eu acho que isso criou uma expectativa muito grande nas pessoas. As pessoas queriam muito o jogo do Mario. Os videogames da Nintendo são basicamente o jogo do Mario e outras coisas legais. Os jogos do Mario normalmente são coisas muito boas nesse game da Nintendo. E o Super Mario Galaxy conseguiu respeitar a expectativa de todo mundo. Pouquíssimas pessoas ficaram decepcionadas com o jogo. Ele tem gente que reclama também que ele é meio complicado, a questão dele de você, da própria percepção que você tem quando você tá jogando. Porque a questão de o jogo é muito 360 graus, o Mario voa. É questão de hábito. A gente não conseguiu. É questão de hábito. É a questão de pegar os controles também. Tem muita gente que reclama. Depois de um tempo jogando, você fecha. Isso provavelmente foi aquela pessoa que jogou 5 minutos e largou e foi fazer um comentário depois. Foi a história do Super Mario Galaxy, cara. Segue a tradição de todos os outros, só que muito maior. O Bowser provavelmente estava cansado, né? Porque ele já dominou todo mundo. Todo o planeta Terra já era território dele. Aí ele falou, cara, já sei, vou pegar uma nave espacial, vou roubar a princesa e vou partir pros confins da galáxia. E foi o que ele fez no começo do jogo. Não é aquele filme Guerra nas Estrelas, isso? Exatamente. Quer dizer que o Super Mario Galaxy 3 vai se chamar O Retorno de Jedi? É, tudo se resume em jogos. Tudo deriva de jogos. E é isso, cara. Vamos falar um pouquinho aqui dos jogos que não fizeram parte da série principal do Super Mario, né? Mas que vale a pena um lugar no nosso coração. Queria que cada um escolhesse um jogo, né? O jogo que mais gostava do Super Mario, que não faz parte dessa linha principal. Pode começar aqui pelo nosso convidado. Senhor da Eternidade. Cara, que bom que eu fui o primeiro, porque eu tenho certeza que algum de vocês ia escolher Smash Brothers, cara. Porque, cara, é muito bom. Pra mim, sem brincadeiras, foi o melhor jogo de Nintendo 64. E arrisco dizer... É isso que o jogo que ele mais jogou na vida dele. Deixa ele falar, não, cara. Isso não precisa arriscar. Com certeza foi o jogo que eu mais joguei na minha vida. Mas eu arrisco ser que é o melhor jogo da Nintendo pra mim. Se bem que tem o Zelda, né, cara? O Game of Time. Mas é tipo pau a pau, assim. O melhor multiplayer. Ai, porra, definitivamente. Pô, cara, é muito maneiro o Super Smash Bros., cara. Eu lembro de... E o Super Smash Bros. 64, eu ainda digo que é melhor do que todos os outros Super Smash Bros. Que tiveram depois. Os outros são muito bons, mas acontece que o Super Smash Bros. 64 é bom demais, cara. Era um jogo de luta que... É o primeiro jogo de luta que eu joguei muito, que davam pra 4 pessoas ao mesmo tempo. E o Smash Bros. Surgiu de uma necessidade criativa... Derivado da própria limitação do Nintendo 64 para receber os jogos de luta de outras empresas, da Capcom ou da Acclaim, no caso do Mortal Kombat. Porque só existia o Killer Instinct. É. E a Nintendo tava muito fraca nesse. A Nintendo 64 tava muito fraco nessa história de jogo de luta. E a Nintendo teve que se virar e fazer o que ela. Se virou bonito, né, cara? Eu vou escolher um jogo agora. Eu vou falar então do Mario Party. Putz, pegou o que eu ia pegar, mas vai lá. Peguei, agora já era. O próximo assim, pega... Já sei até qual jogo o próximo vai pegar. O último vai ter que ser criativo. Mas... O Mario Party foi um jogo que rendeu muitos calos e assaduras na mão. Muitos calos, cara? Ele destruiu controles, cara. Mario Party, você ficava girando aquele manete analógico. Alavanca. E pra fora do controle e cavar a brincadeira. Aquilo era o principal responsável por quebrar o analógico de 64, cara. Não, com certeza. O Mario Party, que não foi só de 64, né? Do 64 foi só o primeiro. O DS rendeu pra mim muita diversão no ônibus do meu trabalho, quando eu trabalhei nos Estados Unidos. Todo mundo tinha o DS, todo mundo ficava jogando Mario Party no ônibus do trabalho. É que nem você chamasse os amigos pra jogar detetive. Exatamente, né, era a ideia de jogar um jogo de tabuleiro no computador. E quem não gosta de um jogo de tabuleiro, né, cara? E quem podia gostar de Mario? Exatamente, Mario mais jogo de tabuleiro, infinito dinheiro pra variar. Fico com Mario Party mesmo, Mario Party. Não joguei nem metade do que eu joguei os Smash Bros, só que o Smash Bros já foi tomado. vou ficar com o Mario Party aí, que rendeu boa diversão. E Lapis, fala pra mim. Não, pera. Antes, eu gostaria de dizer que o nosso amigo Ninja Inimigo, ele é o melhor jogador de Mario Party de todos os tempos, simplesmente porque depois de muitos anos de masturbação, ele conseguiu adquirir uma agilidade impressionante nos dedos dele e ele consegue apertar aquela porra daquele botão A do Nintendo 64 900 vezes por milésimo. Ele consegue... Ele é completamente imbatível nessa merda. Ele é o melhor quebrador de controle de 64 que eu conheço. Inclusive, eu acho que é por isso que eu nem gosto tanto desse jogo, porque eu era tão destruído nessa merda. Mas, Elapis, fala pra mim, fala. Eu não vou falar isso aí que você tá pensando. Ah, tô pensando. Eu também não vou falar ele, a gente vai ficar sem falar ele. Ah, aí, depois a gente fala em conjunto. Eu vou falar do Mario e Luigi, da série Mario e Luigi, que dá continuidade simbólica aí ao... Vou falar dos RPGs de Mario, em geral. Depois do Super Mario RPG, a Nintendo viu o sucesso da coisa e tentou fazer o Super Mario RPG, o segundo, pro 64, que foi aquele Paper Mario. Depois no Game Boy Advance e no Nintendo DS, gerou essa série Mario e Luigi aí. Acho que o pessoal aí que nunca jogou... Podia dar uma chance aí, porque é muito, muito bem feito o negócio. É muito maneiro, porque ele... Principalmente quem gostou do jogo de Super Nintendo, né? Super Mario RPG. Ele remete bem àquela ideia do jogo mesmo, aquela... E aí já é mais centrado no Mario, entendeu? Não tem aquelas coisas de Squaresoft, você botar o vilão do lado dos heróis. Já não tem mais nada disso. É bem mais pé no chão, é o padrão. É eles dois contra o Bowser. Mas é maneiro, cara. É muito maneiro. É muito bom. Teve aquele do Partners in Time. Eu achei genial aquela ideia, que eles voltam no tempo e eles encontram eles bebezinhos mesmo. É, então, bebês. E aí você tem uns combos pra lutar com os bebês. Vocês lutam os dois juntos. O Mario e Luigi adultos junto com o Mario e Luigi bebês. E essa é sua party. É muito maneiro. Fora que tem o Baby Bowser também, né? O Ninja Inimigo agora vai falar do Mario Golf, né? Óbvio, não tem nada a ver. Não, eu vou falar então do Mario Kart, pô. Não pode deixar de falar do Mario Kart. Mario Kart foi o jogo de corrida mais popular, né? Eu acredito que fora do mundo dos gamers, assim, as pessoas falam, caraca, Need for Speed é muito bom, caraca. Não. Eu acho o contrário. Eu acho que o pessoal que não tem costume de jogar videogame é que vai pra esse Need for Speed aí pra... Esses que saíram pra computador. Não, cara, tem um amigo meu que escuta esse podcast e ele pode ter. Ele sabe, ele vai rir quando eu falar isso. Mas a família inteira dele joga Mario Kart. A mãe, a avó e a tia dele mil no Mario Kart, cara. Não é tipo assim, joga. Caralho! Mil. É pra Deus ser onado na corrida, no modo battle, nos minigames, em tudo, cara. Não tem nem graça. Quem me humilhava no Mario Kart era a irmã do amigo meu, cara. Porque eu ia lá na casa dele jogar. Uhum. Aí a garota usava o cheat de jogar com camisola. Aí eu tinha 13 anos na época. Ela tinha uns 15. Era uma merda. Game Shark, mas essa, era Game Shark, cara. Mas a garota era boa mesmo, cara. No jogo. Porque ela... no jogo. Ela tinha aquela revista... Eu não lembro se era Ação Games ou a Videogame na época. Isso aí... a videogame não era mais porque não existia. Ou era Ação Games ou era Super Game Power. Que tinha lá os recordes mundiais de cada pista. Cara, a garota bateu o recorde da Rainbow Road do Mario Kart do Super Nintendo em relação ao que tava na revista. Era impossível, cara. É sério, cara. O recorde era, sei lá, 2:12. Ela fez 2:11. Assim, um pouquinho a menos, mas ela fez, cara. A gente ficou louco quando ela fez aquilo. A gente pegava a fita do moleque que tinha o bolso lá e levava pra tudo quanto é canto pra mostrar. Aí o cara falou, porra, vou mandar isso pra não sei o quê. E a menina era mais velha. A menina tinha, não, eu tinha 13, então ela devia ter 15, porra, assim. Ela era mais velha, porra, caraca. Ainda usava o macete da camisola, moleque, era impossível. Era experiente. E, porra, o moleque foi maluco, né, cara? Ele falou, porra, minha irmã é foda, minha irmã jogando Mario Kart, acabou jogando moda, Rainbow Road. bateu... Cara, agora eu não lembro se foi da Rainbow Road ou se foi da Mario, da primeira pista. Que eram as duas mais difíceis de fazer. Rainbow Road era hardcore? Sempre foi, né? Não, mas a Mario Circuit 1 também é hardcore, cara. De você fazer tempo. Não, fazer o tempo. Mas em questão de pista, é uma pista ridícula. É uma pista normal. Isso é ridículo, é. Não, Rainbow Road é foda que você Rainbow cai. Rainbow Road, né? É uma pista difícil de jogar. Não é só de fazer. Se você não joga Mario Kart direito, você não consegue terminar a pista. É. O DS é bem interessante, Mario Kart, pela infinidade de personagens que você tem. Imagino que no Wii deve ser a mesma coisa. E as pistas também, né? Você tem um monte de pista antiga. No Wii você ainda tem moto, né? Porque... no Wii você tem moto, muito maneiro. Você pode jogar com um kartzinho, com carro personalizado e com moto. É bem maneiro, só que... No Wii não tem o Sonic, né, cara? No Mario Kart. No DS também não. Não, no DS também não, assim, porque no Wii já tem mais jogo Mario com Sonic, né? Não, não tem nenhum que saiu com... Ainda não. Tem o Sonic Kart agora também. É, tem aquele Sonic Team Racing que... Mas é... É, no 64 o Mario Kart atingiu um patamar de multiplayer que naquela época era disputava com o GoldenEye, né? O rei do multiplayer com a galera. É, Mario Party também. Mario Party era muitos. É, o Party também, eram os três. O do Wii trouxe a parada bem maneira. Teve bastante sucesso e tal. Eu nunca fui muito pro em Super Mario Kart. Tanto é que eu fui honrado pela avó de um amigo meu. Mas o que, né, cara? Mas é um jogo muito maneiro. Tipo, não dá pra deixar de consagrar esse jogo. Então, chegamos mais ao fim do nosso podcast aqui, mas sem antes, não podemos deixar de dar a nota pro nosso jogo homenageado da vez. Mas vamos pedir aqui pro nosso convidado. Senhor da Eternidade. Dar a nota dele. Senhor da Eternidade. Não, uma nota de 0 a 10 pra Mario em toda a sua história, na sua vida. Qual nota você daria pra ele e por quê? Cara, só pela existência de Super Smash Bros. É 11 a nota. Mas, overall, todos os jogos, quase todos os jogos que eu joguei da série Mario são muito bons, realmente bons. Eles são basicamente que sustenta a Nintendo, né? Até hoje. Pô, cara, é engraçado que a gente brinca falando, ah não, tudo que a Nintendo faz é do Mario e tudo do Mario vende. Mas não vende à toa. Vende porque eles fazem parada de qualidade, né? É incrível. É, o Mario podia ser um pinguim, que eu garanto que ia ser bom do mesmo jeito. E pior é que pinguins são carismáticos também, então... Sim, é verdade. Divide os pinguins de Madagascar. Digo mais, eles são mais carismáticos do que um... Encanador. Encanador com tudo, tá ligado? Mas é isso, Mario, a gente não podia deixar de prestar nossa homenagem. A gente tem que parar de dar 10 pra todos os jogos, cara. Eu proponho que o próximo podcast seja sobre... Peraí, eu dei 11. Tudo bem. Eu proponho que o próximo podcast seja sobre o 1080 Snowboarding pra gente fugir dessa coisa de cada 10. Não, mas a ideia, pessoal, era a gente fazer esses 5 primeiros podcasts. Não, esses 4 primeiros, né? Porque o primeiro não foi homenagem a nada. Esses 4 primeiros podcasts é homenagem a grandes jogos que marcaram as nossas vidas, né? E agora a gente vai tentar fugir um pouco desse de falar de um jogo só, a gente vai tentar buscar temáticas mais abrangentes. E sempre que a gente for voltar a esse negócio de especial pra homenagear um jogo, a gente volta com essa ideia de dar nota. Mas por enquanto vamos ficar nessa de... Até parece que o inimigo não quer fazer especial Final Fantasy. Eu vou dar 10 com certeza. Não tem essa. Pô, tem muito menos Final Fantasy do que tem Mario. Mas eu falo muito mais de Final Fantasy do que Mario. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui. Fica reclamando do mimimi, pra hora. Doce traseiro. Doce traseiro. Não, vai lá, fala aí. Então é isso, pessoal, a gente fica por aqui com o nosso especial do Mario, espero que vocês tenham gostado. Gostaria de pedir novamente pra vocês mandarem suas reclamações, suas ideias e suas porradarias para eugostodejogos@baixofreitosouto.com e visitem nosso site, comentem, façam... Deem 10 para os nossos novos podcasts. É isso aí. A gente vê vocês na sexta-feira que vem. Eu gosto de jogos. Eu posso chamar meu tio pra fazer um episódio com a gente. Meu tio é narrador de rádio, aí ele faz a voz do narrador. Caralho, sério? Ao vivo da cultura Guarambi, aqui, o seu programa, não sei o que, eu esqueci o nome do programa dele. Muito foda aí, tem que fazer isso. Ou melhor, meu avô, cara, meu avô apresentava um programa na rádio lá em Olinda, lá em Pernambuco, que era... Caralho, família de radialistas, fazendo podcast, pô, teu mundo. Tio fazendo rádio, seu avô fazendo rádio. Não, tem dois tios meus que fazem rádio. Tem um outro que faz lá em Portugal. Você mostrou o podcast pra eles? Ah, não, ainda não, vou mostrar. O programa do meu avô era Os Mais Belos Boleros. Estamos 50 e pouco, cara. 50 anos fora do ar. Aí no final do ano passado chamaram ele pra fazer a edição especial de 50 anos depois. Ele foi lá felizão fazer. Está de volta no ar depois de mais de 50 anos. Os Mais Belos Boleros. Muito bom.